Declarações de Jacinto Paixão não vão ser investigadas. João Sousa segue em frente, mas Michel Brito e Rui Machado ficam pelo caminho. Conheça também as últimas do Braga Sporting. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Esporto Antena. Eles são... Venceram o Festival RTP da Canção no ano de 2009. E desde então foi um percurso sempre em evolução. Os Flor de Lis são os próximos entrevistados da Rádio Antena Web em mais um Tempo de Antena. A propósito do Signo Solar, álbum de estreia dos Flor de Lis e da final do Festival Eurovisão da Canção, que se realiza no dia seguinte, convidamos o grupo para se juntar a nós. Daniela Varela, a vocalista, conversou connosco e conta-nos como tudo começou, quem são os Flor de Lis e o que podemos ainda esperar deste grupo. Flor de Lis, em entrevista à Rádio Antena Web, na próxima edição do Tempo de Antena, a partir das 5 da tarde, neste dia 13 de maio. Antena Web, sintoniza-te. Serás meu, eu sou. Às quintas-feiras, acendemos a nossa lareira e contamos-lhe uma história. Histórias. Um espaço radiofónico de Luís Gaspar na Antena Web. Contando-lhe histórias, contos, mitos e lendas. Histórias. Às quintas-feiras, às 20h15 da noite, com Luís Gaspar, na Rádio Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. As declarações de Jacinto Paixão, ex-árbitro de futebol português, não vão ser investigadas pelo Ministério Público. A notícia foi avançada pela agência Lusa, que recebeu um comunicado da Procuradora Adjunta Maria José Morgado, da Procuradoria-Geral do Ministério Público. No mesmo comunicado, é explicado que não irá ser aberto um novo processo, incidindo sobre os mesmos factos, neste caso, as declarações de Jacinto Paixão, que, alegadamente, terá sido comprado pelo Futebol Clube do Porto para viciar os resultados dos jogos Porto Académica da época 2002-2003 e o Benfica Moreirense da época seguinte. No vídeo, que foi entretanto divulgado no YouTube e por alguns órgãos de comunicação social, Jacinto Paixão refere-se como ex-árbitro. O vídeo terá sido gravado em 2004, mas a verdade é que o árbitro português só deixou a atividade no ano 2006. O que faz com que a equipa do Fogo do Porto entenda que as declarações são falsas e que, recorrendo a uma expressão de Jorge Nuno Pinto da Costa, Jacinto Paixão mente com todos os dentes. Certo é de que as declarações de Jacinto Paixão não irão ser investigadas. O Barcelona é tricampeão de futebol espanhol. Empatou ontem no Ciudad de Valencia frente à equipa do Levante. A uma bola, com golos de Keita para o Barcelona e de Caicedo em Sporting para o Levante. O empate era suficiente para a equipa de Pepe Guardiola festejar pela terceira vez consecutiva o seu título de campeão nacional. Um campeão que, diga-se, já o era há muito tempo. Só não era virtualmente, mas dentro de campo o Barcelona mostrava que era só rumo ao título que caminhava. Nem Real Madrid, nem Villarreal, nem tantos outros clubes tiveram pedalada para acompanhar o ritmo da equipa de Pepe Guardiola. 3 anos à frente do Barcelona, 3 anos campeão nacional. Pepe Guardiola corre ainda o risco de fazer algo invulgar, que é conquistar, em 2 anos, 2 Ligas dos Campeões e, precisamente, frente ao mesmo adversário. A equipa de Barcelona venceu, em 2009, o Manchester United, equipa com a qual se vai defrontar no dia 28 de maio em Wembley, precisamente para a final da Liga dos Campeões. Em caso de vitória, a equipa do Barça consegue assim renovar o título de campeão na Liga dos Campeões. Antenoeb, desporto. Rui Machado foi hoje eliminado do torneio de Bordeaux em ténis. O português perdeu com Stéphane Robert por duplo 6-4. Um jogo foi simples para o francês, que não teve dificuldades em eliminar um impaciente Rui Machado. Foi precisamente assim que se caracterizou no final do encontro, que opôs Rui Machado a Stéphane Robert, no encontro a contar para a primeira ronda do torneio de Bordeaux. Faltou paciência, disse Rui Machado em declarações no final do encontro, dizendo também que Stéphane Robert é um bom jogador e que a sua insistência dificultou também a sua tarefa de sair vitorioso. Tarefa, aliás, que não conseguiu concretizar. Agora o Rui Machado é número 115 do ranking ATP, mas não há muito tempo era o número 96. Quem também ficou pelo caminho foi a tenista portuguesa Michelle Brito, 170ª no ranking ATP, que perdeu com a 499ª deste mesmo ranking, a canadiana Marie-Ève Pelletier, pelos parciais de 5-7, 6-1 e 7-6, com 7-2 no tie-break. A portuguesa cai assim na primeira ronda de um torneio onde era a cabeça de série número 1. Quem teve mais sorte foi João Sousa, que no torneio de Leida conseguiu passar aos quartos de final, depois de bater por um duplo 6-1, David Peiras, 1.309º no ranking ATP. O número 236 do ranking ATP, João Sousa, terá agora nos quartos de final um encontro muito mais complicado, frente a Taro Daniel, o 746º deste mesmo ranking. O jogo é amanhã e poderá catapultar João Sousa para a sua 8ª vitória consecutiva. Está por horas o início de mais um confronto espetacular a fechar o Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão. É o jogo que se irá realizar no AXA e que oporá o Sporting Clube de Braga a Sporting Clube de Portugal. O Braga soube esta semana que o treinador Domingos Paciência e o guarda-redes Artur Moraes vão sair do clube. Domingos irá treinar precisamente o Sporting. Artur Moraes regressará à Associação Desportiva de Roma, o clube que o emprestou ao Sporting de Braga. Quanto ao Sporting Clube de Portugal, a sua grande ausência é João Pereira, que foi castigado por 2 jogos e nem o recurso do Sporting conseguiu fazer com que o jogador ficasse ilibado deste jogo. Sendo assim, para João Pereira, aliás, a época já terminou. O Sporting terá obrigatoriamente de vencer para ficar com o terceiro lugar. Uma tarefa complicada, aliás, como já se pôde perceber, de uma equipa que está para lá de muito motivada. Depois de ter uma final agendada para o próximo dia 18, em Dublin, a final da Liga Europa, o Braga está à procura de conquistar o terceiro lugar, o melhor que pode conseguir até agora, e carimbar também assim a presença na fase de apuramento da Liga dos Campeões, dando continuidade à sua presença europeia, neste caso com a probabilidade de alcançar um dos mais altos escalões, que é a Liga dos Campeões. O encontro será dirigido por Pedro Proença, o árbitro do encontro. E é assim que fechamos mais uma edição do Desporto Antena. Vamos voltar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!